todos e bem-vindos a mais um Esquina 64. Por mais que estejamos em uma data especial, a vida não para e nosso host, Mario, ficou doente. Então aqui, substituindo ele, é o Jomon. E ao meu lado direito está o Lucas. Tô bem ansioso pra E3. E mais à direita do Lucas está o Jefferson. É mais um E3 só. Nesta semana entrou uma frente fria em São Paulo, né? E como a maioria daqui mora em São Paulo, tirando o Jeff, que eu não sei onde ele está. Agora eu tô em São Paulo. Então o Jeff tá junto com a gente na frente fria. Então a galera, todo mundo ficou mal. O Mario, ele se ausentou, tá sem voz. E eu comecei uma pré-gripe. O Lucas tá com gripe, né? Ou eu ainda meio fudido. Eu tô tossindo a semana inteira, mas tá de boa. Tá, isso aqui é uma prova de amor que a gente grava fudido o podcast. Nós que moramos em São Paulo, vocês vão na outra farma, velho? A minha mãe compra o remédio e ele misteriosamente aparece pra mim. Eu cheguei à conclusão que não vale a pena ir lá, velho. O problema de lá é que você economiza no remédio, mas se você tiver ruim, você pega uma doença, velho. Então não faz sentido. Essa próxima semana vai ser a semana que todos nós, jogadores, aguardamos. Vai ser a semana da E3. E a gente vai comentar aqui sobre todas as empresas principais, que é a Microsoft, a Sony e a Nintendo. E num bloquinho a gente vai falar sobre as third parties. A gente vai falar sobre as coisas que podem aparecer, que a gente liga que vai aparecer. E a gente vai depois viajar um pouquinho, assim, mas no ambiente do possível, o que a gente gostaria de ver. Então vamos começar com a Microsoft, que vai ser a conferência dela vai ser dia 12 às 18 horas no horário de Brasília. Primeiramente, Jamon, eu vou usar as suas sábias palavras que você usa geralmente nos casts. E eu vou falar que eu tô cagando pra Microsoft. Eu tô com um Xbox One aqui em casa, tá pegando pó, não tem quase exclusivo. E eu acho que essa E3 eles vão falar do Microsoft Scorpio, que é o console lá melhorado do One, que tem 4K. E basicamente vai ter third party, tipo FIFA, Call of Duty, etc. E não sei se vai ter muito mais coisa não, cara. Eu acho que a Microsoft ela tá num dilema. Eu acho que o que a gente vai ter que prestar atenção é se o Scorpio vai ser um reboot, ou se vai ser uma meia geração que nem o PlayStation 4 Pro. Eu acho que a Microsoft, os títulos first parties delas estão envelhecendo e as pessoas estão, tipo, quem se importa? Não acho que vai ter, mas se tivesse... Halo 5 não é mais grande coisa. Todo mundo reclama da Microsoft que tá faltando títulos first party. Talvez, com a introdução do novo console, eu acho que os estúdios internos da Microsoft comecem a lançar coisas mais interessantes. Eles sabem que, entre aspas, na primeira perna da geração eles já perderam com o PlayStation 4 contra o Xbox One. E aquela coisa, o jeito de recuperar mercado é como? Sei lá, relançando um console? Porque nas especificações, quem curte tecnologia sabe que o Scorpio é bem potente. É aquela coisa, o que você vai fazer com um motor muito poderoso? Eu acredito que essa é a E3 da Microsoft, de chegar e lançar e falar, tô de novo no mercado. De fato, essa é a melhor E3 pra eles, assim. Eles perderam Scalebound, né? Foi, acho que entre esse ano e ano passado, não lembro bem quando foi, falaram no cancelamento Scalebound, que era um dos exclusivos era o exclusivo da Platinum que eles tinham, né? E acho que o maior jogo que eles estão pra anunciar não, né? Pra mostrar é o Sea of Thieves, né? Que é o jogo da Harry. Sim, eu ia até citar esse Scalebound aí, que parecia ser bem bacana mesmo, né? Um jogo de dragão. Era um dos exclusivos da Microsoft que olhava e falava, mano, que pena que eu não tenho um console da Microsoft. Pois é, né? Flopou aí, cancelado. O Jeff falou a verdade, o console deles aparenta ser muito forte. Acho que não só aparenta, como é comprovado, né? Pelas especificações. Mas... eu sou uma pessoa que gosta de exclusivos. Eu acho que as empresas são, de certa forma, definidas pelos exclusivos que ela tem. Tanto é que quando fala de Microsoft, Halo. Mas Halo cansou. Então, se eles não fugirem muito de Forza e etc., eu não sei, cara. Eu não vou me sentir interessado pela apresentação. Eu acho que eles podem até puxar um pouquinho pra falar de VR, mas eu também não me interesso por VR. Então, é isso. A apresentação vai ser, basicamente, ouvir sobre o Scorpio e descobrir o que ele é, né? Se tiver, os exclusivos dele, né? Então, nada que eu ver uma lista depois na internet de especificação e acabou, meu. Mas você acha que você não é o público ou você acha que vai ser ruim? Eu acho que eu não sou o público. Então eu tô junto com o Lucas. Talvez seja até a conferência mais forte, porque eles têm o que mais apresentar, que o Jeff falou. Só que eu também não sou público. Pro pessoal que já tem um PS4, é difícil convencer você pegar um Scorpio só porque, entre aspas, roda 4K. Sendo que 4K não é uma coisa muito... não tá no mercado, não é uma coisa muito forte no mercado. Então... E até o PS4 Pro ele roda 4K. Mas aí tem aquela briga de rodar nativo, rodar não sei o que, alguns jogos. É aquele monte de blá blá blá que a gente não ia. Não vamos fingir que a gente entende aqui, mas que sim, no Scorpio vai ser melhor e ponto. Com relação a Sea of Thieves, eu acho que esse jogo ou flopa ou faz sucesso no YouTube. Eu acho que esse jogo, se fizer sucesso e todo mundo jogar, eu acho que pode ser, entre aspas, pode ser o próximo hit. Tipo, pode ser, é um jogo muito pra você assistir jogando, eu não sei, eu acho que tem potencial. Mas quem sabe a Microsoft consiga algum acordo aqui ou ali, tipo, sei lá, alguma exclusividade temporária que nem foi Tomb Raider pra levantar um pouco o console. Só vou dizer que eu sinto falta da galera pagando mico jogando Kinect. Eu não sinto. Pode ir. Cara. Essa é que o VR veio pra fazer esse ridículo, né, agora. Não, mas não chegou ao ponto de Kinect, né, a galera lá dançando que nem retardado. Eu gostaria de ver a Microsoft entrando com novas IPs e não necessariamente sendo first party. Eu acho que elas precisam, entre aspas, pagar os outros estúdios pra colocar os jogos na plataforma dela. Eu acho que, entre aspas, ela tem que investir, entre aspas, comprando exclusividade com third. E eu queria ver a porra do Banjo-Kazooie voltar pra Nintendo nessa merda. Eles anunciaram na Microsoft, né? Ó, a gente perdeu a Harry. Exatamente isso. Porra, mano. Eu gostaria de uma nova IP da Microsoft, igual ela fez com o Hikari, só que ela dá mais tempo pra produzirem, porque o Hikari saiu meio cagado e parecia que ia ser muito louco. Então eu espero que seja um que pareça muito louco e seja muito louco depois. Então, dando sequência à conferência da Microsoft, no mesmo dia, dia 12, às 10 da noite, vai ser a conferência da Sony. O que vocês acham que pode aparecer? Eu acho que vai aparecer o Bambam no palco lá, falando que vai narrar o Kratos God of War. Não faz isso, Lucas. Não, sério? Não vai, ele não vai, ele tava brincando aquilo. Acho que deu até já um dublador brasileiro pro Kratos. Eu tenho certeza que vai ter outro vídeo nada a ver do jogo do Kojima lá. Eu acho que a gente vai ver mais. O Death Stranding, né? É, nossa, a gente vai ver. Eu não entendi aquela porra até agora, mano. O bebê lá, o cara pelado, as mãos, o pessoal voando. Que porra é aquela? É Kojima. É mais cinematográfico que jogo, por enquanto. A gente vai ver mais dinheiro jogado no lixo, sendo que o jogo sai em 2024, velho. Sabe, PS5, né? Mano, eu quero ver que vai ter, muito provavelmente, a mais imagens, assim, detalhes de Last of Us 2, né? Provavelmente não vão mostrar muita coisa, vão mostrar só mais um trailer hypezento. Mas eu tô interessado. Eu gostei do primeiro, interessado pro segundo. God of War, o novo, parece que tá muito legal também. Eles dando uma alterado no estilo, que tava meio cansativo já, depois de... Quantos jogos foram de God of War? Foram 5? Acho que uns 4 ou 5. Foi 4, não, 4, 5, 6. Foram 6, porque tem 2 do PSP. 6 jogos? Ah, é verdade. Vai ter. Bom, Crash, né, talvez? Não, Crash vai lançar... Já vai ter lançado até lá ou não? Vai lançar no final de julho. Acho que vai lançar no final de fevereiro, talvez. Será que eles mostram alguma coisa? Fevereiro? Não, fevereiro, de julho. Ah, tá. Eu acho que o foco, assim, não totalmente, né, uma parte dele vai ser no PlayStation VR, porque... Em fevereiro desse ano, vendeu quase 1 milhão de unidades esse negócio aí. E é um mercado. A Sony vai... Acho que vai anunciar alguns joguinhos bestas, sabe? Aquele tipo de jogo de atirar flechinha, etc. Sim, eu achava... Eu tava considerando morto o VR. É, eu discordo um pouco. Eu acho que o VR, ele... Entre aspas, acho que a tecnologia não tá legal ainda pra lançar os jogos. Eu acho que... como a Sony, entre aspas, ela tá ganhando o mercado, ela é que menos precisa se mover em outras direções. Eu acho que... Sim, ela vai continuar o desenvolvimento do PlayStation VR, mas... Eu não vejo a Sony colocando muitas fichas, sendo que ela não precisa, ela só precisa manter e expandir a base instalada. E vocês acham que ela lança também, ela anuncia outro jogo dos sonhos que vai lançar só daqui 10 anos? Ah, eu tenho um jogo que eu sei que ela vai anunciar daqui a um tempo. Manda. Você lembra de Bloodborne, meu irmão? Ah, Bloodborne 2? O que você acha, hein? Bloodborne 2. Não, eu gostaria, eu não sei se... Porque a From, ela mostrou que não quer, né, o Bloodborne 2, mas eu gostaria ver, se fosse bom, pelo menos, né, se não caísse na... Pô, você sabe que vai ser bom. Ah, vai saber. Vai ser bom. Dark Souls 2 não foi lá, aquela coisa, né? Ah, mas acho que eles aprenderam até agora, né? É que não foi a mesma equipe, mas talvez Bloodborne 2... É que Souls pode dormir um pouco, né? Souls tá lançando muita coisa. Ah, Souls deixa pra lá, já. Eu não sei se ainda tem fãs da SEGA, mas Shenmue 3 vai ser lançado, né? Não sei. É esse ano ainda. Tem. Talvez apareça alguma coisa, alguma história pitoresca, não sei. Eu nunca joguei, mas eu acho a história de Shenmue bem engraçada. Eu acho que eles vão tacar uns remaster lá do 1 e do 2. Então, remaster do 1 e do 2 ia ser uma bem-vindo, ia ser totalmente bem-vindo. E, mas isso a gente já entra no coisa que gostaria de ver, que isso aí é um chute bem alto. Eu não ligo, na real. Eu gostaria de ver. Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia meu pai jogar Shenmue, mas eu achava o jogo meio engraçado, porque era meio duro os personagens se batendo, né? E eu lembro que tinha aqueles quick time events, e o pai ficava taço xingando a TV quando errava. uma boa história, é raro ver isso. Bem, continuando com coisa que vocês querem ver, então, já que eu coloquei isso como uma das coisas que eu quero ver. Você não vai mencionar, sei lá, Final Fantasy VII? Não, eu vou mencionar isso, mas eu ia deixar vocês falarem, mas agora já que você já puxou o assunto... Kingdom Hearts 3, essas porcaria aí que ninguém liga. Eu quero ver Final Fantasy VII, quero ver Kingdom Hearts 3, tá? Esses blockbusters que os fãs acham que vendem muito console, que nos números não é aquela coisa. Ah, vai, Final Fantasy. Eu sei, eu sei o que você quer, Jamão. Você quer jogar jogo de waifu no VR, eu tô ligado. Não, mano, Summerlass no ocidente ia ser legal, mas talvez desse muito B.O. Que jogo que é esse, que eu não sei? Summer, é o do Harada, que você é o professor de uma menina. Ah, pelo amor de Deus, VR, não, cara. Você é o professor da menina. Não. Vai dar um B.O. fudido isso aí. Cara, eu quero Bloodborne 2. O 1 foi muito foda, e acho que é só isso que eu iria jogar mesmo, porque God of War eu não vou jogar, Shenmue eu não vou jogar, aquele Days Gone também eu não vou jogar, tô cansado de jogo de zumbi, eu quero que se foda esse gênero, se bem que Bloodborne tem uns bichos que parecem zumbi, mas tudo bem, né? Days Gone parece o clichê do clichê, né? Não, Days Gone parece um rip-off puro bootleg de Walking Dead. Eu vou falar uma coisa bem genérica que tá na moda. Eu queria ver Spider-Man. Ah, é verdade, né? Spider-Man parece que, tipo, tem cacife pra ser bom, né? A equipe do Ratchet & Clank que tá fazendo. É, então, aquele jogo do Spider-Man, eu falei, talvez, não sei, quem sabe. Eu acho que vai ser um jogo bom, apesar de ser de super-herói, né? E talvez eles lancem esse ano pra ir junto com o filme, né? É, se lançar, se conseguir lançar junto com o filme, aí vai vender só porque tá o Spider-Man na capa lá. Esse nego vai comprar só porque só no embalo, velho. Assiste o filme, depois passa na loja, compra o joguinho e sucesso. O importante é o jogo não tá quebrado. E se tiver quebrado, vai vender também. Não, vender vai, mas vai reclamar depois, né? Mas como não vai ser jogo de filme, a gente espera que não seja quebrado. Eu espero bosta nenhuma. Nossa, tá bom então. Eu espero sozinho, eu e o Jeff. Então você não tá sozinho, pô. É, eu desconfio. No dia seguinte, a 1 da tarde, vai ter talvez a nossa favorita, né? Já que é o que a gente fala toda semana, vai ser a conferência da Nintendo. Então a gente tem até um pouquinho mais de chão, né? Pra falar disso. Eu sei que vocês dois vão falar de Fire Emblem e eu vou ficar aqui no meu canto só assistindo. Não, mas essa é uma parte que a gente quer ver. Eu sei que 80% vai ser sobre Super Mario Odyssey. A Nintendo vai repetir a tática de Breath of the Wild e vai jogar todo o foco no jogo bom. E os jogos ruins ou os jogos medianos de quem se importa, ela joga naquele bolo da Treehouse lá que só os retardados estão assistindo. Que mancada, mano. É, então, tem gente que escuta aqui. A gente que escuta a gente e hater da Nintendo, que quer assistir só pra falar mal. Que tá falando lá, né? Nintendo tá falida. Você acabou de perder um pouco da audiência aqui agora. Mas tem, ó, vai ter Nintendo Plus Rabbids Kingdom Battle, Kingdom Rush, não lembro o nome agora. É, junto com a Ubisoft, né? Acho que vai aparecer na Nintendo, né? Vai aparecer na parada Nintendo. Sim, creio eu, né? Eles não vão jogar Mario lá na apresentação da Ubisoft. E uma coisa que eu tenho quase certeza que eles vão falar mesmo é do serviço online deles, na real. Que eles anunciaram na semana? Sim, eles já começaram a citar lá como é que vai ser o esquema e etc. Então eles vão detalhar melhor, porque tá confuso pra cacete isso aí. Eu achava que o serviço online servia mais um Direct. Eu penso o contrário, eu acho que eles não vão tocar nesse assunto, porque esse assunto as pessoas começam a xingar. Será? Eu acho meio chato pra quem... Porque assim, na E3 você tem um público mais geral, né? Porque a galera quer tá lá no... indo, né? Então vai lá e assiste. Eu acho melhor não falar de detalhes mais da sua fanbase, assim, mais que interessa pras pessoas que te consomem já. É, pode ser. Eu acho que eles iam dedicar só uns minutinhos no máximo, não muito tempo, né? Do vídeo deles. É que a partir do momento que eles lançaram a informação agora e é só pra 2018, então é tipo, relaxa, joguem online sem voice chat, se divirta com Splatoon e Arms e ano que vem a gente começa a cobrar vocês. Eu acho que nesse ponto, acho que ela vai deixar pra depois. Splatoon e Arms, vocês acham que vai aparecer? Com certeza, vai ter campeonato dos dois? Eu não gostaria de ver, mas porque a gente já teve até um de Direct, né, dos dois. É, mas eu não sei. Eu acho que a E3 pra Nintendo, ela é focada nos jogos até o final do ano. Eu acho que ela vai... Ela, entre aspas, ela vai jogar a lineup que ela tem. Não vai expandir muito. Então, como já tem muito, entre aspas, jogo anunciado, first party ou first party em conjunto com thirds, eu acho bem difícil você ter novidades assim de jogos. Mas vocês não acham que não vai rolar eles falarem de um Smash, que é a versão do Wii U? Refeita, o tipo Mario Kart 8? Até rolou um rumor, imagem, né? Aquilo foi fake, aquilo é fake. Já provaram que foi fake? Sim, sim. Aqui, mas eu acho que a versão do Switch, assim, até o que o cara fez nesse rumor, assim, até pra mim era bastante verídico, porque é o safe, né? A aposta segura que a Nintendo tem. Eu acho que aparece, assim, falando que vai ser a versão completa do Wii U 3DS pro, sei lá, se final do ano ou início do ano que vem, pra manter a janela de lançamentos. Eu acho que quando você fala em Smash, em Super Mario Maker é aquela coisa, você sabe que tá vindo, mas depende de quando eles querem lançar, é basicamente isso. Eu acho que esses jogos portados do Wii U, eu acho que é mais uma decisão estratégica de tapar buraco de lançamento. Eu acho que eles vão colocar quando eles não tiverem nada, assim. Eu acho que a Nintendo não vai fazer isso, mas se ela fizesse, ela ia ganhar um boom na E3. Eu acho que se ela anunciasse jogos de GameCube pra Virtual Console, eu acho que o pessoal ia ficar bem hypado. Pra brochar o Lucas, você acha, Jefferson, que eles vão falar de Fire Emblem Warriors? Ah, isso aí com certeza. Vai estar até um bloquinho na Treehouse. A gente vai, sei lá, vai ver o Crow. Vocês vão botar o cosplay de Fire Emblem e assistir enquanto joga a versão do celular. Então, João, você gostou dos dois personagens, os principais? Não, spoiler, não. Gostei da resposta concisa. Eu preferi os dois de Heroes, mas tudo bem. Oh, gente, mas tem uma coisa que é inegável, vai aparecer na E3 da Nintendo, que eles vão anunciar novos amiibos. Não importa o que seja, vão ter novos amiibos. Eu quero uma nova amiibo da Kylie e da Mary. Você quer outro da Isabelle? Não quero. Eu já tenho o meu Nendoroid dela. Você tem os dois amiibos e o Nendoroid? Não, eu só tenho um amiibo e um Nendoroid. Sou uma pessoa consciente. Mas pode ter amiibo de quê? Que Arms? Amiibo? Então, é impressionante que amiibo de Arms não tem, né? Arms é um jogo em produção, o potencial é ilimitado. Nem que for, assim, aquela coisa básica que nem Splatoon. Você coloca o seu amiibo e ele já tá decorado, sei lá, a skin e a mão direita e a mão esquerda. Mas será que não vai ter o amiibo de Rabbids? Por favor, não. Provável, por favor, sim. Se esse jogo fizer sucesso, talvez eu arrisque o Rabbids Luigi. Agora, no âmbito do possível, o que vocês gostariam de ver? Eu gostaria de ver uma 9P da Retro. Eu acho que já faz muito tempo, a Nintendo tá pagando, eles não estão produzindo porcaria nenhuma. E não quero Metroid, não quero F-Zero, não quero... Ah, não quero Metroid. Não quero. Eu quero que a Retro faça uma 9P, eu acho que é... Mas eles já fizeram alguma? Ou nunca fizeram uma NP? Eles, se eu não me engano, não, mas... Vai, se você considerar que... Metroid não é uma 9P, mas, sei lá, o primeiro Metroid... Prime, né? Assim. O Prime... Totalmente diferente de Metroid normal, por mais que tenha o feeling de exploração, É muito bom, eu quero que tenha Metroid, e se essa porra não vender, eu quero que se foda, vai vender uma cópia e eu vou comprar sozinho. E nunca ótimo, mais vai ter pros próximos 30 anos. Ah, não. Os jogos antigos de novo. E de novo? vai repetir o que você tá fazendo agora, né? Beleza, então, eu vou no âmbito do improvável e eu quero que eles anunciem. Assim, no mundo dos sonhos, eu queria que eles anunciassem algum trailer do Shin Megami Tensei do Switch. Sempre. Ou Fire Emblem, ou Persona, ou Shin Megami, cara. Eu sou. Mano, eu sou sujo com essas coisas, desculpa, Lu. Você não tava na época aqui que a gente falava de Talk Merge Sessions todo cast, basicamente. Pelo amor de Deus. Você não tava aqui quando a gente tinha que falar de Pokémon toda semana, velho. Não, ia foda. Ou, mas então, mas eu quero Etrian 5 pro 3DS, porque, mano, a Atlus lançou um monte de coisa, ele tá lançando um monte de coisa pro 3DS que não tá vindo pro Ocidente. Eu quero que, sei lá, na Treehouse os caras anunciem, que nem anunciaram Yo-Kai Watch da vida. É tipo, ah, nossa, mas esses jogos vão sair também pro 3DS e ninguém liga, mas aí são melhores até do que a apresentação. Mas eu vou falar uma coisa que eu não quero, mas se tivesse seria muito bom. Um jogo da franquia Pokémon no primeiro ano de Switch seria muito bom pras vendas do console e levantar e falar, isso aqui é sucesso e a gente vai ter, sei lá, 25 milhões de unidades até 2018. Velho. Eu gostaria esse Pokémon Stars VS, assim, um Pokémon novo, eu ia achar muito top. Ah, estão falando isso? Vai vir um port tosco de Pokém e é isso. É, com os personagens do arcade, né, que não apareceram. Exatamente. Aí o Mario vai comprar Day One Switch só por causa disso, tenho certeza. Ele não tá depois aqui. Depois vai reclamar. Nos limites da aleatoriedade, nós iremos falar agora tudo numa grande suruba sobre a Bethesda, a EA e a Ubisoft, que vai acontecer entre os dias 11 e 12, todos os outros dias E3 e um dia antes, porque a EA acho que não tá na E3, tá igual do ano passado, né? Ela não tá na E3. Ela tem um evento dela e é separado. Aí nisso, o que vocês acham que vai vir, assim, o que vocês têm interesse de ver delas? Eu vou de Ubisoft. Eu sempre gosto de ver a conferência da Ubisoft, porque apesar de as IPs novas deles, né, fizer tanto sucesso, eles sempre mandam uma diferente. Ah, é cringe puro, cara. A apresentação deles é cringe puro. É, não sei, eu gostei. Quando Steep foi anunciado, quando The Crew foi anunciado, eu acho que eles tentam fazer algo diferente com, sei lá, com a engine de Assassin's Creed. É, eles aproveitam o dinheiro de Assassin's Creed, né, que dia de passagem vai ter esse ano e não teve ano passado. Aliás, eu vou fazer uma aposta, eu vou fazer, sei lá, uma previsão aqui pra depois vocês me chamarem de ridículo. Eu acho que Breath of the Wild fez sucesso e as pessoas gostaram de jogar um jogo AAA no portátil. Eu acho que talvez o próximo Assassin's Creed da Ubisoft seja portátil pro Switch. Ô, louco. Não, é improvável, não é improvável. Eu acho que é válido, sim, na real. Mas o que eu acho mais certeza é que eles vão falar de Far Cry 5. Tanto é que já até vazaram as imagens do jogo lá. É, Far Cry 5 vai ter. É que o Assassin's Creed vazou, mas era fake, e tá um ano sem, isso aí é o maior tempo, acho que sem Assassin's Creed desde do 1 pro 2, que não teve, esse também teve, foi bastante tempo. Sim. Eles estão, a Ubisoft tá repensando, né, um pouco em Assassin's Creed. É, tá repensando tanto que o novo logo deles parece um cocôzinho, vocês já viram. Eu acho que eles só tiraram o ano off pra não saturar os consumidores. Né? Todo mundo tava falando, porra, todo ano tem o Assassin's Creed, aí eles vão lá e faz um gapzinho pra depois continuar lançando a mesma coisa e ganhar dinheiro. É igual Pokémon. Não, mas Pokémon demora mais de um ano, às vezes. Né? Às todo vezes, ano. De vez em quando. É, às vezes. Depois de muito tempo anualmente, virou um ano sem. Quero ver o FIFA de Switch. Só pra eu poder falar pra todo mundo que tá falando que o FIFA de Switch vai ser bem bonito pro Switch e falar, não, vai ser tipo um arcade igual é o FIFA do Wii. Nossa, com os Mis, né? Não, eu não lembro se tinha dos Mis, eu lembro que tinha uma barra embaixo do Momentum, que aí não importa onde você tá, se passar no meio do campo, qualquer chute seu vai ser chute a gol. Que merda. O goleiro tem que spamar a bola, tem que dar batidinha. Ô, Jamon, mas não se chama FIFA, acho que é outro nome. Eles deram outro nome pra esse jogo. Não, é FIFA 11, mano. Não, FIFA 11... FIFA 11. Não, eu tô falando da versão que vai sair pro Switch, pô. Ah, é FIFA Switch. Não, eles mudaram o nome. Não, é FIFA. Não, é o mesmo nome. É o FIFA 18. Sério? É o 18, só que entre aspas, ele é criado pelo Switch. Ele não é tecnicamente ele não é um port, mas não vai ser as mesmas versões de PS4 e Xbox One. Vai ser de celular. Então, não vai ser de celular, não vai ser igual a nenhuma. É, entre aspas, é uma. É criada do zero. Ah, então, tô torcendo pra ser ruim, tá? Só pro Jeff ficar feliz. Ah, eu acho que FIFA dá pra jogar. Eu acho mais difícil jogar é NBA 2K com. Principalmente com dois jogadores e dois Joy-Con, velho. Aquele negócio que eles mostraram na apresentação. NBA 2K com tantos botões é impossível. Ô, gente, não é FIFA 18, não. Eu acabei de ver aqui. É EA Sports FIFA. Esse é o nome do jogo, acabou. Ixi, o Lucas tá certo, então. Eu não sei, eu vi um Twitter que ia ser o mesmo FIFA 18, mas se eles. Talvez eles não mudaram. cancelaram. Será que vai ser um FIFA pra sempre no Switch? Nunca mais vai ter outro. É, porque eles vão deixar de apoiar a Nintendo depois. Se fizer um servidor e atualizar o roster, é divertido. Não vejo problema. Eu concordo com o Jefferson nisso. E aí, vamos lá pra Bethesda. Bethesda? A Bethesda tem alguma coisa? Tem o Quake. Ah, é verdade. Eles lançaram o beta, não sei se é beta, mas uma galera jogou o Quake e foram opiniões bem mistas, na verdade, porque o jogo tá meio estranho, né? Acho que a movimentação dos personagens, mas é um bom jogo pra eles investirem. E acho que um novo Elder Scrolls talvez saia, na real. E será que eles vão falar do Elder Scrolls do Switch? Acho que a Nintendo vai falar. Sumir. Acho que é possível que apareça no vídeo da Nintendo. É, eu acho que tá na hora de mostrar o jogo, né? Falou que existe, aí vamos ver, eles vão prosseguir. A tendência é que sim, né? Se você pegar as vendas do Switch, acho que vale a pena eles tentarem. Fora talvez isso, não tem mais nada, né? É, o Prey saiu, talvez eles anunciem alguma coisa a mais pro Prey pra manter a longevidade do jogo. Mas não foi bem recebido o Prey, foi? Acho que sim. Foi? Eu não sabia. Eu não vi muita coisa, na real, eu não posso afirmar aqui, né? O Doom foi bem recebido, né, desses jogos. O Doom é foda, não tem o que falar. Então, o Doom é bom mesmo. O Prey eu não vi muita coisa, então por isso eu achei que a galera não gostou. O Quake não faço a maior ideia. E tem da PC Game Show. Alguém assiste aqui a PC Game Show? Ou a gente corta isso aqui? Nunca vi. Então a gente cut off. E é isso, né? Num âmbito geral do E3, vocês, no chute assim, totalmente no escuro, vocês acham que vocês vão gostar dessa E3? Considerando todas as conferências, ou vocês acham que a dos anos passados tinha mais potencial e essa vai ficar meio que no limbo da geração? Eu acho que no geral essa E3, ela, apesar de ter o lançamento do Scorpio, ela vai ser pior do que a passada. Acho que no ano passado a gente tinha expectativa de realidade virtual, a gente tinha a Sony dando update no console e a gente tava esperando o Switch. Acho que é aquela coisa, eu não tô esperando nada da Sony. Acho que ela vai sentar no lugar que ela tá e não vai arriscar muito e vai ter só trailer. É, apesar de ser esperançoso, eu não acho que a Microsoft vai conseguir trazer tanta coisa. E a Nintendo, ela já praticamente ela já liberou a lineup dela até o final do ano. Eles estão muito mais confiantes em directs ou qualquer coisa do tipo, entregar a informação pro consumidor na hora certa, do que tentar arriscar tudo no E3 e ficar falando de jogos de 2018. Então, eu acho que em geral essa E3 pra mim não vai ter nada de surpreendente. Olha, eu só quero ver a Nintendo, pra ser sincero. Eu não tô ligando muito pras outras empresas, não ando jogando muito os jogos delas. E como eu comprei um Switch e não tem tanto jogo, tudo que eles mostrarem pra ele, eu vou ficar atento. E eu vou ficar puto com os amigos novos que vão anunciar, porque eu não vou ter dinheiro pra comprar todos. Essa é uma verdade, né? Na vida. 80% tá bom, Lucas. Eu tô ansioso com a da Sony e da Nintendo, como sempre, né? Foi um sucesso que eu espero no hype pra ver. Por mais que eu ache que a da Sony vai ser melhor, no meu coração eu sempre espero da Nintendo. Então vai ser isso. Eu vou assistir todas, provavelmente, né? Aproveitar que eu fiquei à tarde em casa e tentar não morrer de tédio nessa brincadeira. Mas acho que vai ser uma E3 ok. Já vou, fala logo. Mother 3. Não vai ter, mas ia ser legal. Pro Wii U, hein? Pro Wii U. Já que o Switch eu não tenho.